Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas. O que é isso? É um podcast dedicado ao que a gente mais gosta de fazer, que é achincalhar com a vida moderna. Espaço esse que a gente usa o quê? Para também desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas. Convenhamos que o mundo está cheio de coisas desnecessárias e as pessoas dão importância muito além do que elas deveriam dar. Mas o mote principal o que é? É escrachar de forma muito amaldiçoada com todas essas coisinhas nhenhenhen que o mundo fica aí tentando nos empurrar. Estamos cá, eu que sou o Alexandre Moreira, juntamente com o outro patife, que é Walter Rezende. Cara, na semana passada nós falamos aqui sobre o metrosexualismo e recebemos alguns e-mails com muito mimimi. É, verdade. Né, de pessoas dizendo que somos ogros e que nem papel higiênico a gente deve usar. Um deles, em especial, me chamou a atenção, cara, um rapaz que... Eu não vou dizer aqui o nome, ele nos disse o seguinte, abre aspas. Eu até gostava de ouvir o podcast, mas depois de ouvir esses dois filhos da puta dizendo que homem não deve usar creme pelo corpo, eu nunca mais vou ouvir essa bosta. A gente falou pra você se retirar da sala. A gente falou pra você não ouvir, cara. Agora você se identificou. Adeus. Até nunca mais. Eu espero que você utilize também hipogloss naquele lugar onde o sol não bate. Este, Alexandre, é o único podcast que perde ouvinte a cada edição. A gente nunca... Não angaria? Nunca. Cada edição é um ouvinte a menos por conta dos nossos scratches. Enfim, o tema desta semana tem a ver também com vaidade, mas não pelo lado ali mais legítimo da palavra, pois transformar a pele do seu corpo em um gibi não é necessariamente um padrão grego de beleza, né? A gente vai meter o pau em tatuagens nessa semana? Exatamente. Não tinha me retirar também. Faz sozinho essa porra. Alexandre, eu acho que ele já contou aqui sobre uma tatuagem dele, daqui a pouco a gente fala de novo. Como o Alexandre disse, nesta semana vamos falar sobre tatuagens e eu tenho certeza que maioria esmagadora dos nossos ouvintes tem ao menos uma tatuagem. É, então, moda, é modinha. É bem possível que a gente acabe com todos os nossos ouvintes. Vamos os poucos que sobraram... Só vão ficar as carolas não tatuadas. A gente meteu o pau nas carolas também outro dia. A gente tá frito. Tatuagens. Na verdade, não se sabe ao certo nem quem nem quando se inventou essa parada de enfiar a tinta, a pele adentro. Mas imagina que foi entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo, no Egito. Mas é fato que os povos do Pacífico ali, os polinésios, indonésios, neozelandeses, essa galera toda também se metia a pintar a pele. E a própria palavra tatu em si, dizem que vem do tahitiano tatau, que não sei que diabo significa. Mas as tatuagens também foram estigmatizadas pelo cinema fora, e até no desenho animado, Popeye, né, uma figura ali com seu braço pintado. E por quê? Porque tá sempre presente nos braços dos marinheiros. E por que que isso ocorreu, né? Porque, obviamente, os marinheiros viajavam ali pelo Pacífico, iam ali carimbando seus corpos com tatuagem e também pegando gonorré, por que não, né? Tatuagem e crista de galo. Que vida, hein? Exatamente. Mas até os anos 80, aqui, o Brasil atribuía a quem ostentava ali um dragão ou qualquer outro desenho aí no braço, uma caveira, né? Alguma coisa Sim. assim. Que era um vagabundo, maconheiro, um filho da puta vadio qualquer. E qualquer outra palavra que venha a fuder com a honra de quem tava tatuado, né? Exato. Era terrível mesmo, cara. Nossa, minha avó, quando... Ai, mas fulano de tal tem tatuado. Ah, esse usa tóxico. E eu morria de vontade de pintar meu corpo. E toda vez que a minha avó falava... Tanto que eu só fiz tatuagem depois que ela faleceu. Esse rótulo de vagabundagem, ele veio do século VIII, quando o Papa da época, ele aboliu as tatuagens, olha só, tatuados eram excomungados, assim como minha avó excomungava sua e me excomungaria hoje. Sua mãe era uma inquisidora da Idade Média? Mas voltando aos nossos dias atual, a tatuagem deixou de ser um símbolo do capeta pra virar o quê? Uma coisa extremamente popular, mas tão popular que chegou a ser muito banalizada. Hoje, qualquer tranqueira tem uma tatuagem. É verdade, o que era sinônimo de rebeldia, de transgressão, de grupos, né? As pessoas usavam mesmo a tatuagem, elas se identificavam. Porque os roqueiros começaram, né? Agora qualquer Zé Goiaba... Aquilo, cara. Tem um monte de tatuagem. Gustavo Lima e você... Tem uma tatuagem no braço. Como é que chama aquele cara que é do funk que tem uma lágrima tatuada na cara? Putz, é o MC Guimê. No México, uma lágrima tatuada na cara não é uma morte que o cara fez? Que o cara fez, não, exatamente. Tem uma história? Muitos países do mundo e muitos lugares, na verdade, podemos dizer muitas tribos ainda, as tatuagens têm significados. Entra você na cadeia pra você ver se você não sai com o teu corpo ali com vários significados. Uma seta assim nas costas, aqui é meu. Aqui é meu, ninguém tira. Se tem dono. Então, uma categoria de tatu muito praticada, como você mesmo falou, são as tatuagens do sistema prisional brasileiro, né? Ou seja, as tatuagens de cadeieiro. Elas são feitas dentro ali das celas sem nenhum hardware adequado, né? Mesmo. É feito ali apenas com uma agulha e tinta, que geralmente tinta de caneta. Exato. Então, com uma bicha... Assim como nós fazíamos reloginhos nos nossos braços quando éramos crianças. Você fazia com agulha? Ah, não. Sem agulha, só com a Bic. Então, um perito do Paraná catalogou algumas das tatuagens feitas na cadeia com seus respectivos significados. O nome deste perito é Jorge Luiz Wersbitzik. E vamos agora dizer alguns dos significados destas tatuagens. Imagem de triângulo, coração ou borboleta indica pedofilia. É mesmo? Minha amiga Ketten tem uma borboleta nas costas. Será que ela pega os baixinhos? Os criminosos que cometem latrocínio têm tatuagens de pistola ou de um punhal tatuado pelo corpo. Voltando aí dos pedófilos e tal, será que são os cadeieiros que tatuam isso nele pra identificar e tomar um couro lá eu dentro? Eu acho que tem muito disso, né? Pra indicar que o cara... marcar o gado. Cheira leite. Esse daqui é um filho da puta que deve ter pego algum parente meu. Pá, tatuagem e porrada nele. Já a tatuagem de Coringa significa que o presidiário cometeu qualquer tipo de crime. Mas o cara tava dentro. Mas é o Coringa. Ele tem a tatuagem e ele cometeu um crime, né? Pra que tatuagem, então, de Coringa? O senhor pesquisador Luiz, essa daí, vamos combinar que nem precisava estar catalogada. Um ponto na mão significa que o presidiário é punguista. Dois pontos, estuprador. Três, traficante de drogas. Três, eu pensei que era maçom. Eu tinha certeza que eu ia com três pontos, era maçom. Ah, vamos tatuar que é maçom. Quatro pontos, prática de furto. Cinco, roubo. Ah, tem todo um código penal ali, só tatuando pontos. Existe aquele preso, né, que é especialista em organizar fugas. E ele normalmente tem uma caravela ou algemas arrebentadas tatuadas no corpo. Que loucura! Tem um nicho. Olha só. Mas uma coisa que é interessante é Yakuza, né? Que é a máfia japonesa. Dizem que o tatuador é o cara mais pica-grossa. Você pica-grossa no Japão, é engraçado também. Mas é o cara mais pica-grossa da Yakuza, é o tatuador. É mesmo. Dizem que é o tatuador. Não tem uma parada. E só pra finalizar, o tatuador mais foda da Yakuza é um brasileiro. É mesmo? É. Na gringa? Ou ele mora na Liberdade? No Japão, no Japão. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, quanto mais tinta vermelha um agente da Yakuza tem pelo corpo... mais foda ele é, que essa tinta parece que tem um grau de toxina muito elevado e que o sujeito passa mal ao ser tatuado. Cacete, com esse pigmento. Cara. Eu não sei se é verdade ou não. Eu passei mal fazendo a minha, mas é porque eu acho que a agulha tava infeccionada. Ô Alexandre, conta a sua história das duas tatuagens. Ele tem duas, uma sobre a outra. Tem até um programa em algum canal que chama Tatuagens Terríveis. E a pessoa chega com uma tatuagem escrota lá no tatuador fodão pro cara cobrir, fazer. Se chama de fazer a cobertura, né? É o termo usado pelos tatuadores. Eu, quando eu era ali um estúpido adolescente, eu fiz uma tatuagem. O que você tatuou, então, Alexandre? Eu tinha. Sem gaguejar. A tatuagem era a seguinte, era um menininho, uma menininha, e tinha um sol, que tinha todo um significado estúpido e romântico, assim, que obviamente que eu não vou falar pra vocês. Foi por causa de mulher que você tatuou essa não, porra. Não, exatamente. Foi mulher. Não. Mas dando sequência, e até que era uma tatuagem que as pessoas gostavam, porque ela era bem diferente mesmo, mas com o decorrer do tempo, história a desgraçar a vida de uma pessoa, surgiu uma moda, estamos falando do quê? De uns 3 anos atrás, que é aquela moda dos adesivinhos da família. Nos carros. Todo mundo sabe, aquele adesivo escroto que o cara bota a mãe, o pai, os filhos, o peixe, o cachorro, a avó, tem o cara com a garrafa de cerveja, uma churrasqueira. É uma bosta. É um você lixo, ouvinte, aquilo. Se tem esse adesivo no carro, vai lá e tire. Acho agora. Que as pessoas não têm mais, cara. Engraçado será quando que a tem minha... alguém ouvindo a gente? Isso faz uns 4 anos, porque quando a minha filha nasceu, um amigo meu me veio com um adesivo daqui. Falei, oh, tem um bebê, uma mulher. Muito obrigado. Enfim, a minha tatuagem, ninguém tocou nesse assunto, mas ela lembrava muito aquilo. E só eu tinha me tocado. Ninguém tocou no assunto na sua frente. É, porque todo mundo falava em boca pequena. E aí eu decidi, falei, não, eu vou fazer uma cobertura aí e tal. E fui lá no Juninho Tatu. Eu falei brincando das agulhas, porque o Juninho é um cara foda nas tatuagens. Inclusive ele tava na... Mestre das agulhas. Teve a Tattoo Week aí esses dias e ele tava lá tatuando na Tattoo Week. É um cara bom, um cara muito bom, o Juninho. Não só ele, como o Solt, que é o tatuador lá. Eu fazendo merchan, eu vou ver se ele fecha o meu braço depois. Mas eu já fui com a ideia. Eu falei, não, agora eu quero um microfone. É, um microfone de crooner, aqueles antigões assim, bacanões... que as pessoas têm ali um certo culto por ele. Enfim, fui lá, escolhi uma arte, dá pra jogar isso em cima, não, baba, beleza, vai ficar bacana. Colocou o microfone e tal, tem toda uma arte envolvida e ficou bacana, bonito, legal. Mas... até que um belo dia, um dia conversando sobre tatuagem, uma garota, ah, você tem tatuagem? Eu falei, tenho. Ela falou assim, ah, deixa eu dar uma olhada. Eu falei, eu tô afim de fazer uma, deixa eu dar uma olhada. Eu falei, ah, tá aqui. Eu falei, nossa... por que você tatuou um protetor elétrico na sua perna? Repelente de mosquito. Cara, parece mesmo. Aí, pronto, né? Já tô pensando em outra coisa pra jogar por cima. Mas não, brincadeira. É que ela não desconhecia esse tipo de microfone. E realmente... mas eu fui ler depois, Walter, que o cara que criou o designer do protetor elétrico, ele... se baseou no desenho do microfone de Crooner. Olha só que loucura, né? Mas, curiosamente, depois eu nunca mais fui picado na perna. Teve um ouvinte que mandou e-mail pra gente, a Sarah Lancaster. Ela disse que teve um jardineiro que não tinha um dos braços inteiro. Olha só. Só o cotoco do antebraço, pois ele tinha perdido em um acidente de trânsito. E certa vez ele acabou fazendo uma cagada e ele foi preso. Olha só. Então, já dentro da cadeia, ele fez outra merda. E o castigo foi o quê? Tatuar um pênis no cotoco do braço dele. Cacete. Que beleza, só. Cara, eu já tinha visto. Eu já vi um cara que tinha o cotoco do braço e tatuou uma unha grandona, assim. Tava parecendo um dedão, cara. Eu vi na internet o cara que também tatuou no cotoco do braço um focinho de um golfinho. Um golfinho, que é horrível também, cara. Eu já vi agora uma rola no braço. O pior é os caras fazerem de usar o braço com algum outro cara. Agora você vai ver isso aí no fulano de tal. É, outro que mandou um e-mail pra gente foi o Laerte Vilela. Ele falou que soube de um detento malquisto que teve as costas inteiras ocupadas por uma tatuagem de um passaralho. Sabe o que é um passaralho, Vadeira? Não. É uma rola alada. Caralhinhos voadores. Tem um vídeo no YouTube de um preso que tatuou, acho que um palhaço pelo corpo dentro da cadeia. E tatuar um palhaço é que você matou um... Matou polícia. Você já viu esse... Ô, Krasbeck, sobe um pouco do áudio desse vídeo. Poucas e boas que doutor, esse cara passou. Por favor, doutor. Ô, doutor, pelo amor de Deus. Eu vou apagar. Pelo amor de Deus. Eu vou apagar. Eu vou apagar, doutor, essa tatuagem. Essa tatuagem. Eu peço desculpa. Ai. Ô, doutor, tô com problema de pressão. Levanta. Ô, doutor, tô passando... Ai. Ai, eu tô com problema de pressão, doutor. Oi, tô baixo. Ai. Oi, o quê? Eu tô com problema de pressão, doutor. Liga eu. Eu sou um cuzão. Eu sou um cuzão. Eu sou o Zé Ruela. Eu sou o Zé Ruela. Aqui, fala assim. Eu sou o Zé Ruela. Eu nunca mais. Vou desenhar. Um palhaço. Toda a polícia do Brasil. Toda a polícia no Brasil. Me desculpe, doutor, por favor, me desculpe. Eu vou mandar apagar quando eu sair da prisão, doutor. Eu nunca fui preso, diga. Esse desenho. É de Zé Ruela. É de Zé Ruela mesmo, doutor. O senhor mesmo sabe. Diga assim, quem tem um palhaço tatuado no corpo. Diga. Olha pra cá, doutor. Diga assim. Quem tem um palhaço tatuado no corpo. É tudo viado, doutor. Quem tem palhaço. Oxe, doutor, o senhor vai mostrar isso pra todo mundo, doutor. Por favor, doutor. É que a polícia tá filmando uma tortura. Que tortura, gente. Tá no YouTube até agora. O Alexandre, a ouvinte Maíra Neves contou que teve um tio aspirante a tatuador que treinava em um porco. Outra história que a Maísa nos contou foi de uma prima, de uma amiga que contava a quantidade de homens que ela já tinha transado tatuando caralhinhos na perna. Que beleza! Você falou, né, despopularizou muito, banalizou a extrema tatuagem, e as garotas ficam tatuando o nome de macho, né? E os machos tatuando o nome das garotas, assim, já ama fulano de tal, tatua o nome. E tem uma amiga minha que ela falou que as últimas 6 ex-namoradas do irmão dela têm o nome dele tatuado no corpo. Que maluquice! 2 têm a tatuagem ali do lado da perseguida. Mas o pior não é isso. Ele pior... é quase que um Carlos Adão das xoxotas. Mas o pior, cara, o pior não é isso. O pior é que o nome do cara é desgraçado. Ele chama Natelson. Carol, então desculpa, mas eu tinha que contar essa história. Mas Natel só aqui, ninguém vai achar que é um homem de nome de homem. Vai achar que é uma fabricante de MP3. Verdade. Existe, Alexandre, também uma linha de tatuagens que são aquelas de baixo orçamento, né? Feita por aí nas biqueiras da cidade. Né? Porque assim, acho que o extremo baixo orçamento são tatuagens feitas nas cadeias, obviamente, né? Mas daí as pessoas se propõem a fazer tatuagens fora das cadeias. Uma qualidade então, um cidadão igual. Que o cara acha que ele tem algum dom artístico, né? E daí o cara se mete a fazer tatuagem. Abre uma boca de porco lá e ele se mete a fazer tatuagem. Cara, e se você for na internet, tem cada tatuagem. Tatuagem de você tenta reproduzir uma caricatura. O seu filho nasceu, por exemplo. Nossa, aí você tira uma foto. Esses dias. Vou confessar pra vocês que tem um hobby. Que é de ficar fuçando o Facebook, de ficar achando desgraças no Facebook. Sim. Sabe quando você entra no amigo do amigo do amigo do amigo do amigo e daí você... Quando eu acho uma pessoa com a cara desgraçada, um nome ruim, alguma coisa, eu começo a fuçar a vida daquela pessoa. Com as fotos ruins e tal. E eu cheguei num fulano que fez justamente isso. Tirou a foto do bebê recém-nascido. Daí ele tava lá com a foto do bebê e a foto da tatuagem que foi feita daquele bebê. Cara, o bebê já era muito feio. A criança já era feia. Uma criança recém-nascida, gente, ela vai ficar bonita depois de algumas semanas. Não, aquela ali nunca vai ficar bonita, não, porque os pais eram muito ruins, assim. Então, seria impossível aquela criança ficar bonita. Mas o cara resolveu fazer a tatuagem daquela criança feia. E a tatuagem, cara, parecia o Quasímodo. Que beleza. E o pior era os comentários. Eu fico lendo os comentários, né? Bonita. Os amigos. Cara, ficou lindona, massa, que impressionante, parece mesmo. E o cara, eu quase que eu comentei, mas eu tinha certeza que aquele cara ia vir atrás de mim com uma peixeira. Mas terrível, eu vi uma no braço de um cara. O cara tentou desenhar o Bob Marley. Bob Marley, por que não? O sujeito, ele fuma um baseado e se acha no dever de tatuar o Bob Marley. Tem que provar pro mundo. Nada contra Bob Marley. Agora, você mesmo pegar uma agulha e uma tinta de bique, sendo que você nunca teve nenhum dom artístico, né, pro desenho, e tentar fazer o Bob Marley, que ficou parecendo o Alexandre. Já viu a Cibele, uma cachorrinha que morreu? Uma poodle. Que quando no final da vida dela, ela parecia o que tinha saído do Walking Dead. Parecia Dog in Dead. Dog in Dead, gente, terrível. horrível a tatuagem do Bob Marley que o cara tava carregando. Tem terríveis. E a tatuagem com o tempo, o que acontece? Você tem que cuidar da tatuagem, tem que passar o hidratante, você tem que, se você for sair no sol, você tem que botar um protetor com um fator extremo. E se você não faz isso, se a sua pele é uma desgraçada, a tatuagem vai envelhecendo, meu amigo. E o Bob Marley chega aparecendo Nelson Mandela uma hora. Se já foi mal feita e ainda com o tempo agindo no teu couro... O Robson falou... Robson é um brother nosso extremamente tatuado. Tô tatuado. Aí ele... Só que ele só vai em lugar bacana. Juninho que tem... Juninho... Fecha o braço do Alexandre. Aí o Robson falou que outro amigo nosso, que a gente não vai falar o nome, foi retocar uma tatuagem, ele tava meio sem grana, acho que foi lá no centro da cidade... E o tatuador retocou a tatu dele fumando crack. Puta. Acho que pagou, sei lá, R$15. Meteu duas pedras na mão do cara e o cara tatuou. E aquelas pessoas, tem uma época que era moda tatuar letras japonesas, né? Verdade. E a pessoa não tem a menor ideia do que os rabiscos querem dizer. E o tatuador, muito menos, né? Não faz. Eu sei que já vi japonês falando que cara pede assim, amor só de mãe, e tá escrito assim, sua mãe é uma vaca. Coisas do gênero. Então, essas porque moda, as tatuagens também passam por modas, né? Elas têm ali o seu período. Eu acho que agora as pessoas estão usando umas rosas dos ventos. Aquele símbolo do infinito. Símbolo do infinito. Casais que tatuam o símbolo do infinito, tá na moda. Não faça isso, gente. As tatuagens seguem. Tem uma época que eram só as tribais, né? Eu vi uma frase ótima esse dia, assim. Quer dizer que você tem uma tatuagem tribal? De que, então, me diga de que tribo você é, seu maldito. Então, eu te amo. Índia, né, cara? Índia Potira. Índia Potira. E na tropa de elite, quando o soldado vai lá tatuar com a caveira. Isso aí, irmão. Isso aqui? Tem certeza? Fazer o seguinte aqui contigo, ó. Olha ela nos ovos aqui. Tô uma Índia aqui linda, cara. Que índio, caralho, agradecer. Parceiro. Faca na caveira, irmão. Tem muito disso, né? As tatuagens seguem modas. Pô, nos anos 80, cavalo alado era um hit, né? Era. Teve uma novela que eu acho que era Vereda Tropical, que o Mário Gomes, cenourinha, ele tinha um sol com uma gaivota na frente. Isso virou camiseta. Virou camiseta, virou hit, virou tudo. Até espalharam a história que ele tinha alojado uma cenoura no rabo dele. Mas foi foda. Voltando nas tatuagens de baixo orçamento, conheci um cara que ele tatuou monstro, sei lá, um tigre. Era muito ruim a tatuagem. Além de não estar bacana, o tigre estava vesgo. Tal como a Elsa. A Leoa Elsa. Aí ele foi no outro tatuador para tentar consertar, piorou. Foi no outro, piorou ainda. Chegou no ponto, puta que pariu, fudeu. Tatuou um óculos na cara. O que as pessoas têm feito muito hoje é tatuar o quê? Nome de pessoas, né? O nome do filho, o nome da amada, o nome da mãe. E isso a gente sabe que não é de tão bom gosto. Por quê? Porque tem que pintar muito. E às vezes o cara usa uma tinta vagabunda. Vira e mexe, você vê aqueles nomes borrados, né? Nos braços. Então, tem uma garota que mandou e-mail pra gente também, a Milena Costa. Diz que tatuou o nome do namorado no ombro. 2 meses depois, eu vou abrir aspas, hein, gente. Ela colocou assim: peguei o filho da puta comendo uma vagabunda na escada de incêndio. Isso sim que era uma emergência. Tive que tatuar uma estrela por cima. Já o Fábio Canton, que também mandou e-mail, disse que um amigo dele fez a tatuagem dessas e 2 semanas depois a menina deu um pé na bunda dele. Então ele tatuou um risco em cima do nome e escreveu debaixo: era uma puta. Ouvinte, tatuar nome de namorado. Aí é o fim da carreira. É, né? O fim da pica. Se você... Carol, não vou falar nada, hein? Eu falei do seu irmão, mas não vou falar da sua, não, porque ninguém conhece, né? Eu sei que não é de bom gosto, mas se você tatuar o nome do seu filho, da sua filha, da sua mãe, eles continuarão seus filhos e sua mãe. Exato. Pro resto da sua vida. E mesmo pós-morte, né? Mesmo você pode fazer uma homenagem pós-morte. Exatamente. Agora, namorada, namorado não, nunca, nunca. Uma coisa muito normal também, Alexandre, entre as tatuagens low budget, também entre as homemade, são os erros de português. Navegando pela internet, encontramos algumas, por exemplo, minha mãe sempre rainha, sempre com N. Tem muito isso, cara. Outra aqui, haja o que hajar. Que beleza, né? Pense em mim que estou pensando em você com cedilha. Ah, que maravilha. Que beleza. Não precisa existir com Z para me compreender. Eu conheci um cara que ele era letrista. Sabe o que é letrista? Supermercado? Isso. Sei que faz descartazes. Mas na verdade, na época... Na verdade, ele fazia aquelas... Meu pai tinha caminhão, ele fazia frases ali no para-choque ou fazia alguns desenhos no para-barro. Seu pai, né? Tem uma tatuagem de para-choque de caminhão no braço. Não. Esse cidadão, Carlão, inclusive, era o nome dele. Ele era analfabeto. Carlão da cartolina. Ele como é que o Carlão... analfabeto. Como ele? Me diga como um letrista é analfabeto. Como ele fazia? Você tinha que dar a frase escrita pra ele colocar lá. Não acredito. Sim. Várias frases do caminhão do meu pai tinha erros terríveis de português. Porque meu pai, que já não era dos melhores, escrevia a frase e dava pro Carlão. Que maluquice. É. Uma coisa que eu acho também insólito nas tatuagens é quando uma garotinha ali com 18 anos, toda gostosinha, sei lá, uma onça no braço. Aí o tempo vai passando, ela tem 1, 2, 3 filhos. A pele vai ganhando tecido adiposo, aquela esticando. O que era gostosinha virou um tribufu e aquela cara daquele tigre tá gigante, tudo a onça torto. Virou um rinoceronte. Eu acho ótimo isso, cara. É porque eu falei, tem que pensar muito quando vai fazer uma tatuagem, em que parte do corpo vai fazer, se essa parte não vai sofrer ali, idas e vindas da pele. Exato. É, tem outras coisas que são derrotadas também nas tatuagens. Eu quero matar as pessoas que fazem tatuagem de rena na praia. Na praia, né? Ou seu filho da puta, ou você tem coragem de fazer uma tatuagem e mostrar pro mundo que, ó, tá aqui. Eu pintei a minha pele sim, eu é uma bosta, mas tá aqui. Eu posso me arrepender tal como um filho da puta. Exato, mas eu está fiz. Aqui. Agora não, você vai lá e faz uma tatuagem de rena e põe um tererê no cabelo. Puta que pariu. Tererê, caralho. O tererê. Seu filho da puta, não ponha um tererê na cabeça, caralho. Daí à noite você vai na feirinha da praia. Vai na feirinha que eu vou mostrar a minha tatuagem. A minha tatuagem. Aí tá frio, porque você tá Mongaguá. É. E tá frio. E você bota uma regatinha pra mostrar a sua bosta de tatuagem feita de rena. E o seu tererê escroto pra andar na feirinha à noite e ver se pega alguém. Ah, vamos lá na feirinha, vamos. Leva só o RG e o dinheiro, porque lá tem assaltante. Isso é programa, viu? Eu quero, na feirinha, meu, e agora tem gente tatuando o olho. O olho, cara. O olho. Não sei, como é que eles enfiam a tinta no olho? Quando ele tá falando tatuar o olho, não é desenhar um olho no braço. Não, é enxertar... A parte branca do olho... Um monte de gente perdendo a visão, aquilo infecciona, merece. Nessa onda da transgressão, que a tatuagem até então era algo transgressor, veio uma leva de outras alterações no corpo que as pessoas vêm fazendo, cara? Sim. Tipo, aqueles alargadores de impressionar na orelha, aquelas moças, a mesma moça da categoria, que ela fica rechonchudinha... E ela tem a tatuagem, ela bota um piercing no umbigo, meu amigo. E aquilo vai crescendo, e aquele umbigo vai crescendo. O piercing com a chegada dos hambúrgueres. É. Mais hambúrguer, mais umbigo maior. Outro hambúrguer, um umbigo maior. E aquele piercing que era do tamanho de uma bolinha de gude, cara, vai diminuindo e entrando pra dentro. Do tamanho do cu do mundo. Não tem o cu do mundo lá que descobriram? Onde é que é? Na Rússia? Na Islândia, né? Sei lá onde é que é. Já são três. Já agora. São três. E tem uns caras que botam chifre, né, agora. Chifre. Coloca umas esferas de por dentro do tigre, braço. Alguma coisa assim. Um cara que ele começou tatuando a cara e o cacete a quatro. Agora ele faz de tudo no corpo. Na Vila Madalena, eu não sei se existe ainda, tinha um cara que vendia bugiganga lá, que ele tinha o rosto tatuado. Mas... era horrível. A primeira vez que eu deparei com esse cara, quando eu olhei pra cara dele, eu dei um grito. Tô no inferno. Joguei quase eu dei uma garrafada nele. Esquisito demais, então, cara. Mas dessas tribos, que tem a ver com as tribos, e aquelas pessoas que fazem suspensão? Puta que pariu! Quem sabe o que é suspensão, meus queridos amigos ouvintes? Puta. É aquela parada de meter aquele gancho de pendurar carne no açougue, nas costas. Crava na pele, enfia aquilo e puxa o cidadão pra cima. E tem cara que diz que ejacula, cara. Tanto prazer. Já ouvi falar. Mas você se lembra de uma viagem que fizemos a Goiânia? Tinha uma moça com os joelhos estourados. Fazer isso, é verdade. Foi fazer suspensão e o gancho arregaçou o joelho dela, meu amigo. Era uma mocinha pequenininha, pesava uns 45 quilos. É. Não sei aonde tinha couro. Eu acho que os caras penduraram ela com aquele gancho de cabide. Anzol. De cabide. Anzol de lambari. Anzol de lambari. E estourou. E ela tava com aquele joelho arregaçado lá, cara. Eu queria jogar sal em cima daquilo, porque merecia. Que merda, cara. E tem também gente que aproveita partes do corpo pra tatuar. Por exemplo, entre ali no sovaco, uma parte do peito vira uma perna de uma mulher, o braço vira a outra perna e o cabelo do sovaco vira os pentelhos. Vira pepeca. Tem pepeca do mal. Teve um cara que tatuou um gato virado com a bunda pro espectador e o umbigo era o cu do gato. Eu conheço um cara que fala que vai tatuar uma máquina de churros na bunda, pra quando cagar, vai descer o churro. Ai, cacete, as pessoas perderam a noção, cara. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão poder saber os próximos assuntos do nosso podcast. E dá pra vocês mandarem suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. E se você quiser o feed do nosso podcast para colocar no seu iTunes ou qualquer outro agregador, é só ir na fanpage, clica no botão sobre, dá um copy lá no URL. E se você tem uma banda na sua garagem ou conhece alguma banda, entre em contato conosco pelo mesmo e-mail, porque a sua banda pode rolar nos BGs aqui do nosso podcast. A banda desta semana é lá de Sorocaba, o Rai. O Rai, belíssima banda. Ô Alexandre, falando em banda, muitos ouvintes perguntam qual é a banda do tema de abertura, né? Ah, verdade. É verdade. São os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, o Hangovers. Hangovers. Ô Alexandre, o cara que trouxe a primeira máquina de tatuar para o Brasil foi o dinamarquês, é difícil falar o nome dinamarquês, hein? Kudnet Harald Lick Gregesse, sei lá como é que fala isso. Então, ele chegou no Porto de Santos no final da década de 50 e montou o estúdio Look, que tinha a seguinte frase como slogan: It's not a sailor if he hasn't a tattoo. É, não é um marinheiro, né? Se ele não tiver uma tatuagem. O Knud morreu na década de 80 no estado do Rio de Janeiro, mas deixou todo o seu legado pelo Brasil. Mas uma história muito mais engraçada do que essa que eu acabei de contar foi nos dita aí pelo ouvinte que sugeriu este tema, o Reginaldo Saudações. Ele nos contou o seguinte, abre aspas: tem um brother nosso, tatuador, que foi seduzido por um travesti. Começou a namorar o mesmo e quando o traveco estava todo tatuado, abandonou o tatuador. O cara ficou muito mal. Caiu no conto do traveco.